せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。 Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez começando Games for a Live especial de Tiradentes, esse grande ícone do esquerdismo brasileiro, Tiradentes. Estamos indo com Arthur Zeferino. Ei! Com Guerra. Quem é o caralho? E com quem mais? Com Afro. Boa noite. Com quem mais? Perguntaram aqui Tiradentes semana que vem, mas semana que vem não vai ter, porque vai ser Tiradentes. Vai ser Tiradentes. É uma verdade. Então, comemoração uma semana antes. Alguém sabe a lenda do Tiradentes aí como que é? A lenda de que é? A lenda é que ele existiu e foi morto. A lenda do herói. Que diz que é meio lenda mesmo, né? Porque diz que ele não morreu daquele jeito. Diz que ele não queria. Imagem que se tem do cara é de Jesus, assim. É, ah, bom. Diz que a história é meio distorcida, mas. Muito rolou. Eles precisavam de um cara, de um herói. E eles criaram o Tiradentes. Não é Messias, como é que fala? É um Messias, sim, tá certo. É um Messias? Não, não, Messias morre, é não. Marte? Não. Marte. O Marte? Ah, Marte. Messias é o cara enviado de Deus pro. Bom, mas é quase Messias é um escolhido. Tem razão. Messias é tipo Afro, assim. Afro é o Messias do Games Fall. Então tá bom. Aí, enfim, esse podcast é ao vivo, você pode comentar através do @GamesFodaLive, @GamesFoda, #GamesFodaLive, do Facebook Arthur Zeferino. Ou você pode. Você pode pegar o gato dele também. Se você quiser entrar na fila, tem uma fila já grande. Tá a fila já, tem que ser rápido. Pra querer o gato do Tuba. Não o Tuba gato, o gato do Tuba mesmo, assim, o gato literal do Tuba. Bom, mas se quiser pegar o Tuba também. Se você quiser pegar o Tuba, mande fotos pra mim. Que aí a gente vai fazer a seleção. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo pra. Pra tantas gatas assim. Vocês mandam pra mim, eu vou fazer uma triagem e vou mandar as melhores pra ele. Manda foto com um currículo falando seu top 10 jogos. O que mais que precisa do top 10 filmes? Tá bom já. Canhota, top 10 músicas de videogame. Bate com a canhota com a esquerda ou com a direita. vamos lá, vai. Qual interesse em panturrilhas? Eu vou mutar vocês aqui e. Ai, meu Deus do céu! Não pode ser! Eles estão de volta! Ai, ai, ai, meu Deus do céu! É o Games Foda Live! Eu tô maluco! Ai, ai, ai, meu Deus do céu! É o Games Foda Live! Eu tô maluco! O podcast da galera. Caralho, então deu um retorno absurdo aqui pra mim. Tá. A gente tava discutindo a semântica de vinheta e abertura aqui. Não, acho que não era nem semântica, acho que o Guerra não sabia que tinha uma música que abria o podcast. Eu não lembrava. Mas tem. Tem uma abertura, daí tem uma vinheta. Aí tem a vinheta. Aí tem várias músicas tocando bem baixinho no fundo. Uhum. Geralmente bem ruins. Eu não consigo entender. Porque a da vinheta é boa pra caralho. Não, a da vinheta foi boa. Eu e Satura Wonder, os magos da música nerd. Mas... magos do Footloops. Mas não, é sério. Eu não entendo. Isso eu não consigo entender. Não consigo compreender. Porque eu sou criado nos games desde de 3 anos de idade. E eu não consigo escutar música de videogame, cara. Eu adoro videogame. Eu consigo falar assim: porra, essa música é bonita. Essa música é da hora. Eu sei que a música é da hora. Só que eu não consigo baixar e escutar o bagulho, velho. Acho muito absurdo, tipo, você comprar uma soundtrack do bagulho. Nossa, estou a semana inteira escutando a soundtrack da cabeça do meu pau. É a mesma coisa que quem escuta trilha sonora de filme. É, tem gente que consegue. Não, mas trilha sonora de filme é meio temático, né, velho? Aí já é diferente. E de jogo não é? varia, depende do jogo. Pera, você tá falando original soundtrack ou tipo Star Wars? Como assim? Por exemplo, assim, filme do Tarantino tem a soundtrack de música que ele colocou durante o filme. Não, não, não, tô falando da trilha sonora mesmo, a trilha que alguém compôs. A composta, ah, tá. Ah, não, então essa aí eu não, essa eu também não gosto muito não, cara, não consigo não. Isso é bom pra você estudar, pra fazer alguma coisa que você precisa se concentrar, assim, é bom deixar de fundo. Mas você não consegue ficar ouvindo, tipo, nem música de Mega Man, assim, Castlevania, tipo... Não consigo escutar música nenhuma. Essas que a música é foda pra caralho, assim, não rola. Não, nenhuma mesmo, cara, nenhuma. É, tipo, escutar pra mim tem que ser cantado. Eu não gosto de Dream Theater por causa disso também. Ah, tá, se não estiver cantando, eu não escuto, cara. Então, pera, essas aberturas de jogo que é anime cantado, assim, você consegue... Aí pode ser, tipo, abertura do Mega Man X4 japonesa, X5 japonesa. Massa pra caralho. Então, quer dizer, então, tipo, não escuta nem Kingdom Hearts, nem... Simple and Clean. Não escuta Genesis, nem Emerson, Lake and Palmer, nada disso? Não. É, nossa. Tudo lixo. Bom, cada um. Cada um. Tudo um lixaço, uma bosta. Aí é foda. Aí é complicado. Aí é o Hinks que a gente... Tá, enfim. Hoje, pra fazer a pergunta do dia, quem vai fazer e criar a pergunta é o Guerra. Ai, caralho. O Guerra vai escolher a pergunta do dia pra gente. Não curto instrumental, cara. Não curto. Ó, o único instrumental que eu gosto é o Chopin, cara. Chopin, eu consigo escutar Chopin. Música clássica tu consegue. Ou só Chopin mesmo? Tem uns que eu não gosto, mas Chopin, deixa eu ver quem mais. Mozart tem algumas coisas, Vivaldi não. Ah, sério? Beethoven, você tá com certificado paradas. Oficial de lixão. Beethoven, Mozart. Bah também não. Muito, essas coisas muito alegres não é. Como é que você não consegue ouvir Vivaldi, velho? O bagulho é o power metal do... Então, Vivaldi, Bach, os bagulho é muito, muito alegre. Eu sei que o Chopin é clássica, Caio. Eu perguntei no geral. Caio tá viajando no chat. Na verdade, música clássica tá errada, né? Música erudita, que se chama. Tá, pera, o que significa eu fazer a pergunta do dia? Tu faz a pergunta do dia? Eu faço uma pergunta, tipo, pra todo mundo, assim. É, pra nós, pro chat. Tá, eu vou contextualizar minha pergunta, então, porque é o seguinte, o Marcelo é um lixo. Ai, meu Deus. Jogando videogame. Ele tem um site chamado Games Foda. Eu queria saber de vocês, assim, qual é um jogo que vocês gostam de jogar, mas são uma bosta, assim, você não consegue ficar bom de jeito nenhum. Tá. Fala aí, alguém. Você tem que chamar a galera. Fala aí um jogo que você gosta muito, mas você é um lixão na porra do jogo. Street Fighter, eu sou horrível. Assim. Mas você gosta pra caralho de Street Fighter? Gosto muito. Street Fighter. Você tatuaria um negócio de Street Fighter? Acho que sim. O 2 eu joguei muito na vida. Depois. Né? Jogos de luta em geral eu sou horrível. É, também. Eu gosto pra caralho. O Street Fighter tá sendo uma. Olha, o meu eu acho que é futebol, cara. Eu não gosto. Tipo, eu sempre gostei de jogar futebol, gosto bastante de jogar futebol no videogame. Mas eu sou muito ruim, cara. Eu não sei fazer um gol. Quando eu faço gol é cagada, tá ligado? É muito cagada, assim. Eu gostaria de saber fazer gol, saber driblar os carinha. Dar uns dibre bonito, assim? É, fazer gol de tabela, gol de bicicleta. Fazer comer as modelos, não, assim, não. Outro jogo. Bater as Ferrari. Não tem um jogo de futebol, tem no Steam? Tem. Evasão fiscal. Pegar a carreira, você pode ir no cassino gastar dinheiro, você pode casar, não sei o quê. Chegar atrasado no treino, tem um rolê assim. Tem, mas infelizmente parece que não atendeu as expectativas. Não é bom. Não. Pô, tinha que ter um jogo desse do Romário aqui, jogo. Cara. Nada, aí é vencer na vida, esse jogo é o jogo do vencedor. E você, o Afro? Pra mim é ruim em todos os jogos, a gente meio que sabe isso. Aham. Tá bom, Guerra. É o King of Fighters, é a mesma coisa, eu não tenho capacidade, ninguém, nenhum ser humano tem capacidade de ficar bom naquele jogo direito. Mas você curte muito, você tatuaria um negócio de King of Fighters, você tatuaria tipo essa é a tua métrica pra curtir muito o jogo, é tatuar. Tatuar o Kyoko Sanagi no pinto. Não sei, é porque quando as pessoas gostam muito de um troço, elas tatuam um bagulho, né? Tipo, é só um exemplo, assim. Eu não sei, não. Cara. Você teria um pôster. Não, mas de tu perguntou uma coisa que a gente gosta muito e que não é bom. Não, isso aí. Você não é bom, é isso. Então tá, então é isso aí. Não quero dizer que eu tatuaria King of Fighters no pau. Mas você gosta muito. Gosto. Você gosta do Lorde King of Fighters, agora da trilha sonora, você gosta do boneco. Gosto. Nosso Lorde King of Fighters é terrível. É, não tem nenhum jogo de luta que é bom, né? É, mas o King of Fighters é bom. Ah, Street Fighter é bom. Não, Street Fighter é galhofíssima, não tem nada de bom. Que bom, obrigado. King of Fighters tem arcos, é um troço muito bizarro. O Guerra fica falando que eu sou ruim, quando a gente jogou Rock League eu fiz só os gols vencedores. Ficou cagando todo o jogo. Devo dizer que o Afro é o membro menos decepcionante, assim, do games foda no Rocket League. Obrigado. E os seus? Qual que é o jogo que você é muito ruim e gostaria de ser bom? Cara, fora Street Fighter. Atualmente Street Fighter. Não, Rocket League, o meu grau de habilidade no Rocket League tipo, não é alto, mas eu me dou por satisfeito, assim. Tá, no momento é Street Fighter, no futuro é Street Fighter... Pra sempre, né? Não, mas atualmente tá pegando muito Street Fighter. Mas no geral, eu queria ser melhor em MOBA, assim, tipo... Mas não consigo. Dark Souls também. Dark Souls, tipo, agora que tá na onda, assim, tipo... Sempre lembro que eu sou um lixão, não consigo jogar essa porra de... Ah, Dark Souls não tá com... Dark Souls é meio difícil tu não ficar bom uma hora. É, eu não consegui jogar muito ainda, assim. Eu sempre acabo largando pra jogar outra porra, então... Olha, tá mais. Tem um e-mail hoje aqui, bem... Olha! Alguém... Tentou mandar e-mail, entendeu que tem que mandar pro contato e não lá pro e-mail do podcast. Ele não falou nada demais, ele falou que quer ouvir a gente falar sobre Hyper Light Drifter. Ah, eu não é do William Lima o nome da pessoa que mandou e-mail, vamos lembrar. William Lima? É, acho que só o Rink, se eu gosto, porra, e eu. É, mas eu não joguei, eu vi falando muito bem. Sim, eu acho que ele viu um review lá, tá lá no site. Não, sim, mas eu digo no geral, fora do... Site. Mas o Rinks que não falou nada do jogo, se quiser falar alguma coisa. Ah, pode falar aí, Tuba. Não, eu gostei muito dele. Tá lá. Tem o um review no site. Eu acho, pra mim foi foda, porque tipo assim, eu não fechei ele ainda, eu fiz dois chefões só. Ou um chefão só em segunda parte, eu não lembro. Acho que eu fiz dois chefões. Mas é. Eu tava jogando 70 horas de Stardew Valley. Que é o jogo mais chill do mundo, assim, tá ligado? Você senta assim e fica jogando. É um jogo bom pra fumar maconha, se quiser, assim, porque você não precisa fazer nada, você só clica assim e vai, sabe, bem... É um jogo pra você relaxar mais muito, assim, relaxar mais que maconha. Relaxa mais que maconha. Flower, assim. Como assim? Aquele jogo, Flower, é bem relaxante. Relaxa ah, mais não, que mas é... É que o Flower acaba rápido, é que o Flower, né? E Flower é chato também, não tem... É chato de jogar. Ele é tipo um jogo que tem coisa pra você fazer, só que não tem dificuldade nenhuma, tá ligado? É tipo pra você curtir mesmo. Você vai vivendo a vida na fazenda ali, cara, tá ligado? Namorando as menininhas, dando presente pra galera. Mas... Comendo cabrito também? Comendo cabrito. Tu já curtia Harvest Moon? Já, eu gostei. Ah, então faz sentido, né? E aí eu tava jogando 70 horas do bagulho, aí eu fui jogar... Hyper Drifter lá, velho, o bagulho, nossa senhora, comeu meu rabo violento assim, velho, tá ligado? Falou, rapaz, isso aqui é um jogo de verdade, isso aqui é um jogo... Mas eu achei ele muito difícil, eu achei ele, tipo assim, não difícil tipo Dark Souls, eu achei ele meio zoado algumas partes mesmo. Injusto? Pra valer. É. Eu não diria injusto, mas... Tem um tempo pra você pegar um jeito dele. Ele tem cara de roguelike, né? Não, ele é bem Zelda, ele é bem, tem o mapa certinho, se for lá. Ah, entendi. É, não é tão Zelda assim também, né? Tem, tipo, é aberto o mundo, você pode ir pra qualquer uma das dungeons, tá ligado? Aí, em cada lugar... Zelda costuma ser assim. Ah, sim, Zelda 1, mas diferente. Só um, e olhe lá também. Não, o Carino também pode fazer qualquer hora. Ah, o do DS também, o 3DS, aliás. Ah, o novo sim. Ah, o do 3DS foi feito com essa em mente, mas o Ocarina também dava pra fazer vários fora de ordem. O Link to the Past também não? Não, também dá. Não. Não, dá sim. Assim, não, cara, como dá? Como dá fora de ordem? Link to the Past? Você tá ficando doido, caralho. Não, eu não lembro, eu perguntei mesmo. Não dá? Não. Eu lembro que tem número cada dungeon, mas eu lembro que tu pode pegar... Não, mas é... Você precisa, as primeiras tipo... não dá. As três primeiras não dá. Ah, não, as três primeiras depois não dá. Dá, mas também não é bem... Você precisa seguir a ordem. Só se você já jogar o jogo antes e souber um monte de manha que você consegue fazer. Ah, sim, mas isso aí é a mesma coisa que o Ocarina of Time também. Tipo, tem uma ordem do Ocarina of Time, mas tu pode fazer qualquer hora ordem. Não, depois não dá. Não dá, é só se você for pro pular ou fazer skip dos bagulho, velho. Não, não fazer skip, tipo, por exemplo, no Ocarina of Time, tu tem, pode fazer o Water Temple, o Fire Temple e o Forest lá em qualquer ordem. Não, oh, tá doido? Não, o Forest não, mas... E qual, como você faz o Water Temple primeiro e o e Forces por último? Tu não precisa, mas tu não precisa do martelo pra fazer o Water Temple, então tu não precisa fazer o Fire pra ir nele. Mas você precisa da bota de coisa. Mas a bota... A bota tu, não, tu pega no Forest. Sei lá, velho. Eu não lembro, eu não lembro também. Eu tô jogando agora, eu não lembro. Assim, mas... Porra, eu tô... Mas ajuda. Eu não, não, mas eu tô indo na ordem, pelo que eu tô vendo. Não tem eu ordem. Tô abrindo na ordem que você faz. Tem, não, você tem ordem. É Force, não, Fogo tem, e Water. É, mas eu lembro que no Shadow. Eu lembro que no final... Vai, então, eu fazia o Shadow... É, eu fazia o Shadow primeiro. Eu lembro que esses dois são os que mais dá pra trocar, assim. Eu tinha uma vaga lembrança de que podia fazer fora de ordem, mas eu não tinha certeza se minhas memórias estavam me traindo. Mas sinceramente... Você consegue fazer fora de ordem coisa, mas ele tem uma ordem também que é ideal, assim. Cara, por que com esse nome eu achava que o jogo era um shmup, assim, tipo, Hyper Light Drift? É, porque ele tem nome de shmup. Mas ele é bem, o combate dele é bem rápido. Qual que é a ordem certa, assim? Mas tem drift? Dá pra fazer drift com... Não. Eu fui primeiro na floresta, mas eu vi quase todo mundo foi primeiro na parte da água lá. Eu fui pro norte primeiro, tomei no cu, eu acho que é mais difícil. Você viu que o cara do Rock Paper Shotgun fez isso, foi pro norte e fez um post lá reclamando, pô, o jogo é muito difícil, chefe, que eu não consegui matar. É, pô. Aí a galera foi lá, ó, cara, foi no errado, não sei o quê. Aí ele, ah, pô, desculpa aí, eu vacilo aqui, tá. O do Hyperland, o do chefe do norte, cara, eu juro por Deus, eu fiquei umas 20 tentativas pra matar ele, sem brincadeira nenhuma, assim. Aí eu comecei a perceber que não tinha não jeito de ficar desviando das coisas. Que eu tinha que ir pra porrada com ele, tá ligado? Eu ia ter que gastar todos os meus itens de cura e, tipo, finalizar ele quando estivesse quase morrendo. E não deu outra. Eu fiquei fazendo isso aí até conseguir matar ele. Aí foi mais 20 tentativas de pura agressão. Zero. Mas depois que você pega o jeito, que você aprende a desviar da paradinha no timing certo, ele fica muito legal. E depois você compra os upgrades também. É, realmente. Fica bem divertido o combate. É bem interessante. É, tá bom. Aí, é assim, galera. A gente não tem assunto pra falar. Acho que acabou o podcast. Não tem mais games. O único games Pera, que tem não, é então o... Não, então esquece games. Não, começo de ano é foda, né, velho? Tá, então fala. Esquece games. Ontem tivemos a estreia do trailer do Doutor Estranho. Sensacional. Muito e bom. Aí? Mas é aquela história, né? Vocês já sabem, já estão cansados de falar. Pra quê? Ó, isso é a pior merda que teve. Eu vi um trailer do Doutor Estranho, mostra a pior merda de representatividade do mundo. Eles quiserem enfiar uma mulher onde não precisava. Se quer fazer representatividade, faz a certa. Porque o cara é chinês, caralho. Japonês, é asiático. Bota um asiático lá no lugar, caralho. Não botaram. Botaram uma mulher pra fazer um papel de um asiático, velho. Tipo, sabe? Do asiático homem. Da onde surgiu essa ideia, cara? Quem que tirou essa ideia da bunda, cara? Não entendo. Quem que tirou essa ideia da bunda? Ela foi um pouco precipitada, né? Não, mas é sério. Mas a atriz é boa. A atriz é boa, mas daí, cara? Tipo, quantos... Olha, hoje em dia tem menos asiático, representatividade de asiático em filme, de papel assim grande, do que de mulher, cara. Mulher agora já venceu a batalha. Mulher pra todo filme. Nunca vai mais ter um Star Wars sem mulher de protagonista. Nunca mais. Nunca próximo mais. Indiana Jones vai ser mulher também. Vai ser mulher, mas você pode ter certeza que vai ser filha do Indiana Jones. Filho de Indiana. É. Puta que pariu. Então, é, tipo, isso aí. E tá, aí tá, os caras. Tá. Aí o resto do trailer, vai. Não, o resto do trailer é bom. O resto do trailer é ótimo. Bom, sensacional. Você. Eu tive um devaneio ontem no Twitter falando sobre o trailer. Veja se você concorda comigo. Eu achei que não precisava ser uma história de origem, assim, tipo, contar como ele ganhou os poderes e tal. Porque tá meio chato já, né? Todo filme da Marvel... Você não, mas sabe. É que ninguém conhece o cara. Pois é, tipo... Sim, ele é o mais underground da Marvel. É, ele é o mais underground. Ele e o Iron Fist são os mais underground. Não, e mesmo assim, até o próprio Deadpool, tipo, mais famosinho que ele seja, a história dele de origem também não é lá muito conhecida. Ah, mas você acha que precisa de uma história de origem? Falando eu sério, acho sério, que é interessante que pro primeiro filme, né? A do Doctor Estranho... Doctor Estranho. A do Doctor Estranho é a única que eu acho que eu ainda valorizo. Porque depois que teve o Guardiões da Galáxia, eu realmente acho que não precisa de nada disso. É, por exemplo, o Ant-Man acho que tava fácil pra gente passar sem a história de origem dele, assim, dava pra ser uma aventurinha, tipo... talvez do Hank Pym entregando o bagulho pro cara lá, e aí, tipo... Mas bom, não necessariamente uma história de origem. O Deadpool é metade, né, cada um. É metade história dele e metade origem. É, pois é, eu não sei. O Deadpool ainda acho que funciona ok, mas não precisava saber. Enfim, porque eu tava pensando, cara, a gente meio que não conheceu nenhum personagem de quadrinhos, assim, pela origem, né? É, pois é. Acho que o único que a nossa geração pegou foi o Spawn, sei lá, e olha isso. Foi. Olha lá, assim, tipo... E eu acho que é plausível, cara. Ah, ó... Vamos falar. Mas eu acho que, não, ele melhora. Ele começa bem anos 90, né? Mas depois ele melhora. A única coisa que eu lembro do Spawn é que é o personagem do Soul Calibur 2 de Xbox. É o exclusivo mais bizarro, né? Exclusivo mais bizarro. Spawn acabou? Terminou Spawn? Acabou tipo o arco principal, mas continua saindo. Continua saindo eles ainda? Eles meio que rebutaram o bagulho. Não rebutaram, eles deram outra direção pra parada, tá ligado? Acabou a guerra principal. Eu acho que podia ter um filme sem história de origem, só a história do personagem, foda-se, depois... Ou contar de um jeito mais legal, né? Tipo, contar no meio, rapidinho. Ou vai ver com a Crise do X-Men, que começa os filmes depois, 4 filmes depois da história de origem. Não, fazer o filme começar no meio, a história do cara, e no meio lá tem um flashbackzinho que explica rapidinho, assim. Talvez, né? Alguma coisinha lá. Vai contando de uma forma mais inteligente. Sim. É, eu não sei, eu acho que precisa. É uma história de origem, mas eu acho que o pessoal subestima muito o público, né? Quer que o público entenda de onde veio. Eu não sei se é subestimar, eu acho que é pra apresentar mesmo, tipo, eles estão apresentando pra uma nova geração, pra um novo público. Ah, eu não sei. Eu acho que é muito... Isso que a Muki tá falando, tipo, do Homem-Aranha vai ser... Esse novo Homem-Aranha, se tiver a origem dele de novo, vai ser tipo o terceiro filme já, que é a mesma história. Quarto. É o quarto mesmo? Mas já disseram que não vai ser. Mas já disseram que não vai ser. Não vai ser? Não, ótimo. Não, E vai ver o Uncle Ben morrer pela terceira vez, já. Filme do Batman e filme do Homem-Aranha não tem mais que ter origem. Nunca mais. E, cara, mas não é só isso. A Marvel, ela... A Marvel adora a origem do Homem-Aranha, DC adora a origem do Batman. Pois é. É tipo assim, é o bagulho que mais foi refeito no mundo. Tipo, a cada 2 anos, eu não acompanho DC, mas a cada 2 anos eles fazem reorigem do Homem-Aranha de novo. Agora com o Twitter, agora com o computador, agora a origem do Homem-Aranha é com na casa da tua mãe, daí faz lá, tá ligado? Agora, origem de 2016, agora inventaram um celular novo, aí tem que enfiar o celular novo na origem do Homem-Aranha. Tá? Mas é, velho, eles mudam a cada 2 anos, cada coisa que... Altera algum detalhe, altera alguma coisa, é normal. Assim, é uma coisa que a Marvel faz muito, né? Tanto é que a Marvel tem uma quantidade de recorde de edições número 1, assim. É, que hoje em dia eles têm uma política diferente, né, com edições número 1, né? É, não. Eu acho muito bom, inclusive, porque eu acho que a pessoa que... vai ler quadrinho, o quadrinho já é um ambiente muito fechado. Já é um ambiente de O cara fala assim, eu vou começar a ler. E aí, onde que eu começo? Todo mundo fala assim pra mim, onde que eu começo a ler Homem-Aranha? Cara, se eu fosse antigamente, eu ia ter que falar pro cara assim, começa na edição 432. Pô, o cara vai achar a edição 432 na internet, velho? Acha, acho que é. É, mas é muito mais difícil do que falar assim, começa do Superior Spider-Man. Começa do... Mas já tem muitos anos, já tem tipo mais de década, assim, que você consegue o arco, né? Que os caras estão lançando encadernado com arco, sim, certinho. Ah, sim, com certeza. Também é outro esquema. Mas desde... Mas desde essa época aí, eles não... a única revista que tinha durado era o Amazing Spider-Man, que eles não rebutavam o número. Caralho, né? Eu achei meio triste até terem rebutado, mas... Rebutaram o número só, né? Continua a história, normal. É, eles rebutaram também pra poder fazer o Superior, né? Pra dar aquela... É. Dar aquele impacto do Superior. Enfim, eu acho só que vai começar a encher o saco, assim, história de origem de super-herói no cinema. E tá na hora dos caras começar a pensar em, tipo, formas meio criativas de introduzir personagens. Assim. É que, tipo... Eu não sei, pra personagem novo, que filme de quem mais se falta? Falta do Pantera Negra. É. Falta da Capitã Marvel. Do lado da Marvel, né? E dos Inumanos. A DC não vai ter jeito. A DC vai fazer a origem de todo mundo. Vai ser a origem de todo mundo. Mulher Maravilha vai ser todo mundo vai triste ser pra caralho. Origem, vai ser, né? O Flash, que é um herói super foda, vai ser um herói triste, roqueiro. Você vai ver só. O que você falou, Tuba? A Mulher Maravilha, o filme dela vai ser Origem, já tá mostrando. Vai, vai. Nossa, Origem. É, sei lá. Mas assim, que nem eu falei, eu também não gosto de Origem, mas o Doutor Estranho é excepcionalmente bom. Eu acho que é uma origem que não é conhecida e não tem. E não tem muito a ver com tudo que acontece na Marvel, geralmente. Porque a DC, o cara, ele nasceu herói. O único cara que não nasceu herói na DC é o Batman. O resto não, tudo nasceu ninguém herói. Ninguém nasceu herói, cara. Ah, isso. Todo mundo nasceu com a condição de herói, cara. Tipo, é todo mundo alienígena ou já tem propensão pra isso. Isso, ou cara. Tipo, Amazona, já nasceu Amazona. Não é? O Flash ganhou os poderes no acidente. O Hal Jordan ganhou mas o anel. É muito menos do que, tipo... E tipo, quando eles ganham, eu acho assim, quando na DC, quando eles ganham poder, o status deles aumenta. E na Marvel, quando eles ganham poder, o status deles diminui. Sempre isso acontece, tá ligado? Não tô falando que um jeito é melhor que o outro. Mas tipo, quando você ganha poder, aí os caras, nossa, agora eu vou virar herói. Na Marvel, tipo, nossa, me fudi, tá ligado? Ah, recentemente, né? Não, sempre, velho. Porra, não. O Homem-Aranha é perseguido pela polícia no começo. Se você pegar aí o primeiro Homem-Aranha aí, na quinta revista, ele já é perseguido pela polícia já. O Homem-Aranha era perseguido pela polícia porque ele foi um puta de um cuzão, assim, no começo. Tipo... Então, o Hulk era perseguido pelo exército no começo também, pelas primeiras porque revistas. Porque ele explodiu uma porrada de coisa e destruiu lugares. Então... Ninguém, não é de graça, tá ligado? Tipo... Isso que eu tô falando. Não, eu sei que não é de graça, mas se você for ver, cara, é tipo, é o que aconteceria se você ganhasse poderes, tá ligado? É porque botaram o nome dele lá, delação premiado. Agora o Hulk aí tá meio. Mas nem tava. Enfim, mas qual que é a do Doutor Estranho? Porque ninguém conhece a porra. Eu vi o trailer e não entendi até agora. A única coisa que eu lembro que eu conheço do Doutor Estranho é que ele tava no jogo. Eu achei que ele fosse Cap. Estranho, mas nem estranho ele é um cara normal ali. O Benedict Cumberbatch é um pouco estranho, vai. Se olha pra cabeça, você vai assim. O Doctor Strange, ele era um cara que. Ele era doutor mesmo. Ele era doutor. Que é doutorado. Ah. É, ele era cirurgião. Ele era doutor em quê? Em física? Eu acho que já teve várias coisas. Não, ele era cirurgião, médico, cirurgião. Doutor Estranho é cirurgião, médico. E o Dr. Doom? Ele é doutor em quê? Não, daí o Dr. Doom é ciência física mesmo. Física ele joga um jogo muito bem. O Dr. Octopus é óbvio mesmo. Os dois são, só que o Dr. Doom, ele é tipo engenharia, física quântica, um monte de coisa. Tá, explica logo a porra da história. Como tem doutor, né? Tem muito um... É isso que eu tô pensando agora, são muitos doutores. Tem o jacaré lá também, era doutor. Do Chan? Não, ele Collins. Não era. Ele era doctor, mas não tinha doutorado. É os caras que. vamos ver a qualificação. Não, ele era cientista. Tipo, isso é um negócio que no Super Spider-Man o Dr. Octopus tira muito sarro, né? Que ele chega assim e pergunta assim pro Peter Parker. Que ele tá no corpo do. Que ele tá se passando pelo Peter Parker, isso é né? Bom. Isso é muito bom. Aí ele chega assim e fala pro cara assim: vê lá como que você fala, é Dr. Parker. Aí o cara fala assim: doutor, você acha que você não tá subindo um pouco a cabeça, não? Desde quando você tirou o doutorado, Parker? Aí o Dr. Octopus ele fica revoltado. Ele fica revoltado e fala assim, filho de uma puta, o cara nunca tirou doutorado, esse filho de uma Kenga, o cara é estudioso pra caralho, nunca tirou tão fácil, doutorado. Tirou um doutorado. Ah, pros caras é, né? Pro nível dos caras é. Mas enfim, aí o Dr. Estranho, ele é cirurgião. E é um dos melhores cirurgiões do mundo, tá? Só que daí ele sofre um acidente e quebra as mãos dele, eu não lembro, alguma coisa assim. Tem uma versão que quebra, tem outra que corta os nervos do braço dele. Caralho. E, enfim, ele não consegue mais ter a precisão que ele tinha antes e cai completamente a carreira dele. E ele começa a achar, procurar médicos, procurar diversos jeitos de achar uma cura pra ele e não consegue. Aí ele vai lá pra Ásia lá, da vida, pros Himalaia. Porque dizem que lá tem um lugar lá que vai curar ele. Só que o cara, em vez de dar a cura pra ele, dá um poder pra ele que é. Ensina ele o poder da magia, né? E ele acaba se tornando o. Como que é? Sorcerer Supreme. Sorcerer Supreme do mundo. Que é tipo assim, o cara que é mais foda da magia do mundo. Só que, tipo, o poder do Doutor Estranho também é foda, porque não é ao mesmo tempo ele é o cara mais foda da magia e pronto. Então, tudo que ele faz tem um certo pagamento, e o pagamento é com a alma dele, tá ligado? Tipo, ele paga todas as paradas com a alma dele. E, que nem eu falei, numa revista atual que saiu da Marvel, por exemplo, uma revista que saiu da Marvel atual fala, por exemplo, que ele não consegue comer nada, ele não come pizza, não come hambúrguer, não come porra nenhuma. Ele só come umas paradas, tipo, do outro planeta, tipo, fígado de um alien da dimensão Z lá. Ele só come essas porra muito escrota, assim, tá ligado? Porque é o que os bichos que ficam comendo a alma dele quer comer. Só que, tipo, da boca dele tem o gosto dessa merda. Não tem gosto de coisa gostosa, tá ligado? Não tem o mesmo sabor, assim. Então ele só se fode, tá ligado? É um cara que ele vive pra se fuder. Eu lembro, não tinha parado que ele era, tipo, o herói mais forte da Marvel, canonicamente, assim. Mas é, porque, tipo, sempre que dá merda, a galera chama... Ele altera a realidade, ele faz uns bagulho bem loucão, assim, tipo... Sim. Sempre que dá uma merda muito fodida, chama o Doutor Estranho, tá ligado? Sempre acontece isso na Marvel, sempre que dá uma merda muito grande, os caras chamam o cara. Porque ele... Teve um arco do X-Men também, mais recente, que teve, envolveu ele também. A maga lá foi buscar algum bagulho na... Foi o olho de Agamotto? Não. Eu acho que sim, tem um... Do X-Men, esse arco? É. Não é o olho de Agamotto, é um cubo... É um cubo alguma coisa, Esqueci o nome do cubo, mas não é de Agamotto, não. É porque tem um mutante novo que altera a realidade, faz uns bagulhos escrotos também. Sim. Mas enfim, ele é top, por exemplo, antes de que o universo Marvel acabou e daí voltou mais ou menos pra mesma coisa, tá ligado? Acabou o universo Marvel e voltou pra onde era. Só que voltou com algumas coisas mudadas, como se ele juntasse o universo Ultimate com o universo antigo, com o universo 616. Mas... Por exemplo, antes de acabar, tava tendo uns bagulho que ficava colidindo uma terra na outra e vinha os caras das outras terras tentar tretar com os caras e tal. E aí tinha uma. Só que tinha terra que não tinha ninguém, mas aí teve uma terra que tinha um monte de super-herói lá. E eles precisavam matar os super-heróis pra conseguir destruir a terra ou ver o que fazia com a terra. E ninguém queria fazer essa porra, porque tipo, os caras é tudo, somos mocinho, somos bonzinho, não sei o que tem. Aí, no final de uma revista lá, chega o Doutor Estranho e fala assim, ó, galera, vocês não estão querendo fazer aí, pode deixar aqui, eu já vi que vai ter que sobrar pra mim. Aí o Iron Man falou assim, mas pô, velho, são vários caras, você tá sozinho. Ele falou assim, não, pode deixar que eu dou conta. Aí os caras falaram, mas que você pagou dessa vez, né, pra conseguir tanto poder, assim, pra enfrentar tantos caras juntos? Aí ele fala assim, dessa vez eu dei tudo. Aí ele, tipo, vendeu a alma dele inteira, assim, sumou no Shuma-Gorá, assim, direto do outro bagulho, junto com o Dormammu e o caralho, pra... E ele dominando os caras, tá ligado? Pra matar o caralho dos heróis lá. Top pra caralho essa cena. Então, perguntaram aqui, o Quimera RJ perguntou se tem algum arco do Doutor Estranho pra indicar. Então, o Doutor Estranho recomeçou agora e tá muito bom. Recomeçou, eu digo assim, não recomeçou do zero com origem e tal, mas uma nova história, um novo arco aí, que é o arco Fim da Magia, e começou do 1. Então se você procurar Doutor Estranho 2016 ou 2015, eu não lembro quando começou, se foi no final do ano passado ou no começo desse, você vai achar as revistas a partir daí, já tá na sétima, acho, sétima ou oitava. Começou ano passado. Começou ano passado, é que eu não sei se é quinzenal ou mensal. Ah, tá, pode ser. A Marvel já tá com isso também agora? Não, tem várias, né? Homem-Aranha é quinzenal, caralho. Caralho. Estranho. Estranho. Estranho. E a escolha de ator? O que você achou do Cumberbatch? Achei bom, cara. É um bom ator. Qual herói, se vocês pudessem escolher qualquer coisa pra virar filme? O que vocês escolheriam? Qualquer coisa assim, qualquer herói, qualquer porra assim pra Valentino Rossi. Ver filme. Mas essa porra vai existir algum dia um documentário da história. Tem documentário, já tem alguns. Já tem alguns? Alguns. Tem... Mais filme. Boa. Quatro? Caralho, hein? Quatro, é. Mas não conta. Tô falando filme, tipo, com, sei lá, o Sylvester Stallone interpretando o Valentino Rossi, tá ligado? Ó, o Guilherme tudo Bragança bem. Falou Miss Marvel. Miss Marvel tá top, Miss mesmo. Marvel ia ser irado pra caralho. Mas o filme que vai ter é da antiga, né? Eu não sei como é que funciona esse rolê aí. Eu sei que rebotou, mudou tudo, né? Mas... Não, mas aí você tá confundindo o Miss Marvel com o Capitão Marvel. Capitão Marvel. É, sim, estou. Eu não manjo de nada a Capitã de Marvel era a Capitã Marvel era a Miss Marvel. É a Carol Danvers. A Carol Danvers, antes de ela ser Miss Capitã Marvel, ela era a Miss Marvel. Que é tipo... E antes dela ser a Capitã Marvel, existia outra Capitã Marvel que morreu. Né? Ela pegou, deixou de ser Miss Marvel pra virar Capitã Marvel. E aí por muito tempo ficou sem uma Miss Marvel, que é tipo como se fosse um posto abaixo do bagulho, assim, veja. É... Mas aí agora tem a Kamala. A Miss Marvel é a Kamala, que é a paquistanesa lá. É. Mirada pra caralho também. E a Capitã, Capitã Marvel é a loira normal, peituda, clássico dos quadrinhos. Já que você tá falando de quadrinhos de super-herói, só deixar a recomendação de novo pra vocês verem Venture Bros. Uhum. Tem um post no site sobre isso, é muito foda, é muito bom. Mas eu não sei, porque sempre que fala pra mim, fala assim, ah, é tipo Johnny Quest. Não, ele começa tipo uma paródia de Johnny Quest. É, bem zoado. Só que a ideia dele é que, tipo, o Johnny Quest cresceu, teve filho, e ele até hoje vive à sombra do pai dele, que era um cientista muito foda, e ele é um bosta. E aí ele fica vendendo as invenções do pai e tal, e tal. Mas aí com o tempo começa a aparecer super-herói na história e começa a crescer. Tem vilões também. Tem vilões, aí tem uns troços meio realistas, então é muito legal. Acho que a fala mais. A dublagem era muito boa. Eu lembro que eles chamavam. Tem um boneco chamado Brock, que aqui no Brasil chamava. Acho que virou de Barbosão. Barbosão, tipo, caralho, que tá sensacional. E tinha aqui, aqui eu passou uma temporada diálogo, só. É, eu lembro de um diálogo muito foda. E o pai do personagem principal, assim. Ele ia conversar uma parada com o filho, assim, aí o filho meio constrangido. Ele, puta que pariu, filho, você tá tomando pico no saco? Caralho, quem escreveu esse diálogo merece um. Não, mas em dois é nesse nível a parada mesmo. Porra, muito bom, cara. Que era do Adult Swim, né? Que acabou o Adult Swim aqui, não tem mais. Mas tem um lance tipo o Quarteto Fantástico, que existe no universo lá, uma espécie de Quarteto Fantástico, só que aí o. O Tocha Humana, ele sente a dor da queimadura, então ele tem que ficar em coma pra sempre. É muito bom. E a Mulher Invisível só fica invisível a pele dela, então ela tem que ficar se esforçando pra se manter visível o tempo inteiro, senão ela parece só os músculos, é um troço bem bizarro. Mas é engraçado. Mas já ele acabou vale o bagulho assim? Já tem, não, tem 10 anos essa porra tá aí, tá tipo na sexta temporada. Ué, continua saindo? Sim. É que é muito, tem um hiato de 2 anos, para, aí volta. É igual o Gravity Falls, que ficou um ano sem ter. Porra, eu gostava demais do Adult Swim. Assim, essa série na Adult Swim e a Laboratório Submarino eu gostava. Mas todas as do Adult Swim, elas têm um hiato foda, assim, porque eu acho que os caras falaram assim, vamos fazer um bagulho bem feito, a gente já tem liberdade pra fazer o que quiser, então vamos fazer um bagulho bem escrito. Enquanto não sair um negócio da hora... A gente não lança. Eles têm essa liberdade de lançar quando quiser. É igual o Rick and Morty. Rick and Morty, para a última temporada, faz tempo já, né? Porque eu lembro não, que tinha... Não, ano, tá tendo. Não, para. Ano passado não teve. Foi no começo do ano passado. Rick and Morty é do lado do Sim também. É, porque eu lembro que faz muito tempo que eu vi a galera comentando do final da primeira da temporada lá. Aí eu catei e falei assim, esse começo de ano que eu falei, ah, vou assistir. Eu assisti agora com esse ano... Primeira e a segunda temporada. E até agora não tem data ainda pra terceira. Mas é mais ou menos isso aí. Por sinal, Rick and Morty aí, quem nunca assistiu, pelo amor de Deus. Esse eu acho o bagulho mais top. Você acha mais top o Venture Bros ou o Rick and Morty? O Venture Bros, acho. É mais elaborado, é mais. Mas também já tem mais tempo. Mas é que o Rick and Morty é outro tipo de humor, né? Velho? É, outro tipo de humor. É mais cachado. Assim. Ele é meio aquatinho. Ele é, eu curtia muito a Quatinha. Era bom pra caralho. Rick e Morty pra mim é o Futurama de hoje. Assim. É uma ideia bem parecida. É que Rick e Morty é tipo assim, eu gosto que ele realmente é bem pesado. E eu acho que os caras não poupam nada ali, tá ligado? É tipo, é isso que eu gosto do bagulho. Eu acho que eu não consigo, eu não sei, assim, eu vou tentar assistir o Venture Bros, assim, mas eu acho que... Eu já tô me sentindo mal por saber que o bagulho vai ser em inglês, tá ligado? E eu gosto pra caralho da dublagem, né? Adulto, sim. Não, mas o Aquatinha também curtia a Fu em português. E eu fui assistir em inglês e acaba sendo melhor, velho. Não tem jeito. Acaba, no final do conto, acaba sendo melhor. Porra, a voz do Scooby-Doo lá, abraço, pederasta, filha da puta. Mas é que... É que, tipo... Tu começa a ver que a entonação que eles fazem é aquela ali que é pra ser mesmo, tá ligado? Não qualquer outra coisa que o Guilherme Briggs inventou. É, Guilherme Briggs tem os seus olhos. Não fala muito não, que já ele vai ouvir o podcast só pra xingar. É, esse aí é um assunto complicado. O que, porra? Não sei. A gente entrou em super-heróis? Onde não, o game o Satura falou que o Adult Swim tinha o próprio canal. Acho que não, velho. Não tem não. Acho que era no Cartoon. Era no Cartoon de noite, como sei. É, como sei. Vocês surgiram temas aí. Só que lá nos Estados Unidos tem umas coisas muito mais bizarras no Adult Swim. Tem um bagulho que os caras ficavam passando peixe o tempo inteiro. E aí, tipo, começou assim, se não me engano. Os caras passando peixe. É, os peixes nadando num aquário. E era só peixe o tempo inteiro. Aí depois eles cataram e começaram a fazer jogo com o peixe. Tipo, eles faziam uma linha em cima do... No meio da tela, assim. Aí contava quantas vezes o peixe vai ficar mais tempo em cima ou embaixo. Aí, tipo, era meia hora do peixe filmando, tá ligado? É tipo um negócio pra maior maconheiro do mundo, assim, manja o bagulho. Não, lá tinha os bizarros, eram os programas tipo live action, tinha Team Eric, que é bizarro pra caralho. Que tinha um monte de ator famoso, né, parecia. O Adult Swim lá passava anime também. Tinha o Eric Andre, não, isso era o Toonami. Passava alguns animes, não, né? Não, o Toonami. O Adult Swim passava Gundam, passava umas paradas. Sim, lá. Porque o Toonami tinha acabado, daí voltou o Toonami. Toonami. A gente teve aqui também, sim, passava Dragon Ball. Passava Gundam também. Passou o Wing aqui, né? Passou o Wing. Foi no Adult Swim que saiu o Robotron Kai no Attack. Perguntaram, foi Robotron Kai no... É porque Adult Swim tem um... Eles têm um negócio de jogos foi. Também. Tem tipo tem. Adult Swim Games. Começou com games em Flash lá. Era sempre jogo zoado também, no mesmo tipo de humor do site. Inclusive o primeiro Robotron Kai no Attack era um jogo de Flash, né? Sim. Aí tinha o Robotron Kai no Attack. Fantástica. Tem um jogo muito bom que é um Metroid só com cachorrinhos. Que eu esqueci o nome agora. Como assim só com cachorrinhos? Não, Metroid, só que você joga com cachorros e tem que salvar os cachorros que estão presos lá no planeta e tal. Ai, que top. E são só filhotinhos, é bem fofo assim. Tem aquele que você é um cirurgião amador também. Cirurgião é, tipo, amador? É, tipo, qual que é ele? Trauma Center, só que você é tipo um cirurgião de... ilegal assim, e você tem que tratar os caras com grampeador e nossa, tal. Nossa, o Twitter lembrou do Harvey. O Harvey era muito bom. Harvey o advogado. É, Harvey teve advogado, um jogo pela Capcom, cara. Tem um jogo da Capcom. Verdade. Mas não era bem da Capcom, era de estúdio, na real, era de estúdio daqui, né? Era estúdio americano. Era a High Voltage que fez o jogo. Os caras eram Conduit e não sei o que mais. Tinha bonecos da Capcom. É, tinha piadas com a Capcom, publicou o jogo e não tinha bonecos da Capcom. Isso eu não tava ligado. E era o mesmo esquema do Phoenix Wright. Assim. Ah, eu não joguei, mas eu tava ligado que ele era o mesmo esquema, mas eu não cheguei a jogar. E era, aí agora o Adult Swim, essa parte de jogos dele começou a fazer sucesso, eles começaram a realmente fazer jogo. Fazer não, mas publicar jogo no Steam e tal, console e etc. Robot Unicorn Attack, o 2 nunca sai do meu celular, assim, tipo, é muito... Eu nem sabia que tinha um 2. O Tim and Eric não é aquele... Não é dono daquele programa que é... Dr. Steve Brule, que os caras ficam fazendo... Sim, é que o Steve Brule era um segmento, era uma sketch do Tim and Eric. Steve Brule é muito bom, velho. Eu não conheço nada dessas porra, cara. Eles também, não sei se tá ligado, o Eric Andre, que é pra ser tipo um aqueles late night show, sabe? Manjo. É bem bom também. Não é deles, mas é do estúdio deles e tudo mais. É, velho, mas sei que... Eu vejo mais essas paradas, só vejo anime, é foda. É que essas paradas aí, tipo, são as paradas que não vinham pra cá. O que vinha pra cá pro Adult Swim era só desenho, isso aí era com gente de verdade mesmo. Acho que o mais assim que veio pra cá foi o robô, o Frango Robô, que também era bom. O Frango Robô era animação também. É. O Adult Swim aqui durou muito pouco tempo, durou uns 3 anos só. Durou uns 3 anos, é. Ah, tem passa deu até hoje no TBS, galera... assim, tipo. Isso, ok. Umas paradas, tipo. Tem nada de novo. O Tejero falou que é da mesma produtora, Absolute, ali. Que faz Eric Andre, fazer o Tim and Eric e o Steve Brule. John C. Reilly, muito bom em fazer um cara completamente inadequado. É que, querendo ou não, aqui no Brasil a gente tem um estilo de vida meio diferente do americano, né? É, sim. Tipo, as crianças lá nos Estados Unidos vão dormir cedo pra caralho, pra acordar cedo. Aqui a criançada fica acordada até meia-noite, não tá nem aí, todo mundo se fudendo. Por isso que o país tá como tá, caralho. Mas, é, mas eu lembro que a Nickelodeon fala. E pimpiça a nossa internet aí, hein? Ah, é. Mas eu, tipo, eu lembro que a Nickelodeon tinha uma parada que depois da meia-noite eles botavam só velharia, tipo. É, o Nick Alf, at Night. Era bom pra caralho. É, Nick Alfo, o É Teimoso. É, é. Família Adams. Família Adams, não lembro. Então, mas o pessoal que tem uma cultura de que desenha coisa pra criança, então o pessoal não tenta assistir também. É, também. Então não adianta você desenhar pra adulto e botar lá, o pessoal não vai ver. Ó, oh, galera, é, desenha coisa de criança mesmo, adulto. Não mete esse papo não, porra. Tudo eu assisti Adult Swim quando eu era velho, né? Não era velho, não é, muito velho quando assistia. Desenha coisa de criança. Tudo a criançadinha assistindo Akira, ah, com 7 boca, anos e o caralho. O mercado adora Akira. Irmão do Jor-El, não vou com a cara. Alguém já assistiu Irmão do Jor-El? Irmão do Jor-El é muito da hora. Não conheço. É nacional, né? Muito bacana. Nacional, sim. É feito aqui. Ah. É bem bacana. Não tá ligado aqui. Sobre o que é a história do Irmão do Jor-El? Conta aí pra nós. É um molequinho meio fudido, assim, que ele é irmão de um cara que é bom em tudo, assim, que é o tal do Jor-El. E aí, tipo, é meio... meio isso aí. Nacional. É deprimente. Nacional. É, não, é deprimente, mas é legal. Nacional, a única coisa que eu lembro era o Fudêncio. Caralho, Fudêncio. Ah, nossa. Fudêncio é bem ruim, cara. Eu não gostava. É, não, não é... Eu também não gostava muito, mas eu lembro. Na época, tipo, era assunto da sala de aula, tá ligado? Fudêncio. Só os, citação, só os coaches dos Fudêncio. Caralho, pode crer, tinha muito, né? É, pois é. Bons tempos da MTV, né? Que a MTV era... MTV. A liga de DVD. Sobrou da MTV, foi só a Marimun e a... Pete Miller. Não, mas a MTV existe ainda, existe? Existe, tá lá. Naquelas. Aqui daqui a MTV Brasil acabou, mas aí eu não sei que porra. É aquela, a MTV agora é tipo VH1, assim, é um canal tipo... De... Agora passa música de verdade. Passa música de verdade, passa uns reality show muito estranhos, assim. Tipo, chegou um ponto da MTV que não tinha música mais, era mais estranho. Assim. É, não, mas hoje, tipo, o foco da MTV, assim, o bagulho mais impressionante é um reality show em que eles tentam arrumar uma namorada pro Supla, tá ligado? Que tá na segunda temporada. Não, não, não é o mais, não é o mais estranho esse. Tem um que a gente tava assistindo aqui outro dia, que é gringo, que é tipo assim, você vai na casa, aí, tipo... Na casa tem você e daí tem uma mina pra você. Só que essa mina é ex de outro cara que também tá na casa. Então, tipo assim, manja, todo mundo que tá na casa tem o parceirinho, certinho, assim. Não, não exatamente certinho, você pode ficar com quem você quiser, uma putaria louca a casa. Mas todo mundo que tá na casa é ex de alguém que tá na casa. Caralho, que bagulho... Quanto esforço, imagina você fazer o casting nessa porra. Mano, o bagulho é assim, é muito mentira, mas é tipo, é muita treta também, tá ligado? Dá muita treta, dá muito assim, umas baixaria pesada, assim, manja. Aí é isso que eu gosto de assistir na televisão, eu gosto de assistir desgraça na televisão. Eu gosto de assistir. Se eu vou na televisão é ou pra me emocionar, gostar de assistir uma série, um desenho, um bagulho que vai me emocionar, que vai me deixar feliz, ou pra ver desgraça, que eu fico feliz porque não sou eu que tô sofrendo pela primeira vez na vida. É os outros que tá se fudendo. Mas é isso aí, muito bom, Hicks. Eu gostei muito. Como que era o nome, amor, desse amor? A ilha? Como que é? É a Ilha dos Solteiros. A Ilha dos Solteiros, alguma coisa assim. É, deve ter isso que eu tava falando. Então, mas o cara vai lá, ele já não tem noção que a ex dele vai estar lá também. Sim, sim, tem a noção. Ah, então... Ele tem a noção. Só que tipo assim, os caras é. Por exemplo, aí vai ficar com a mina lá, daí fica com a mina, aí a outra fica meio com ciúmes. Aí chega assim e fala assim, pode comer ela mesmo, que ele é um broxa. Você vai ver, não vai aguentar com você não, não sei o que lá. Aí você fala, nossa, que bom, que muito bom. Que isso. Você se sente satisfeito assim, tá ligado? O Tuna falou, falando em ilha, tomara que ele não pense, não fale no que eu tava pensando, que é outra reality show que é dos peladões, que ele eu nunca entendi, cara. Que tipo, os caras vão pra uma ilha, eles têm que ficar uma semana sobrevivendo na ilha. Só que eles vão ter que ficar pelado. Não sei porquê, já nunca vi esse reality show. Com pelados e. Selvagens e Pelados, alguma coisa assim. É, não, ele falou do Total Drama, desenho. Coisa que o Iso gosta. Eu não Total Drama, qual que é Total Drama? Também não Total Drama é... É um que era um reality show de desenho animado, assim? Isso, é, mas era tipo, eram os atores lá do desenho animado, não... Tipo, não, acho que não tinha atores famosos no, dublando, mas enfim, eram atores que ficavam numa ilha, era um reality show. Era isso, basicamente. Eu lembro de um que era um, tipo, era um reality show de personagens de desenho animado, tipo, tinha o Betty Boop, tinha o Pikachu... Tipo, versões. Ah, não, sim, isso era do Comedy Central, era Drawn to Life. Drawn to Life. Esqueci o nome em português, mas era isso aí. Acho que passava aqui no mesmo. Que canal passava o South Park? Passava no Multishow, acho que. Multishow, isso. É, ainda passa hoje no justamente no Comedy Central. Ah, tem Comedy Central aqui? Tem. Ah, não sabia. É, mas esse Drawn to Life. Só passa Drawn to Life. É, em português era Casa Animada. Casa Animada, isso. É, só passa Casa Animada, South Park e Stand-Up Comedy no Comedy Central. Só. É, mas tipo, o Drawn to Life teve 3 temporadas, na real. É Drawn Together, isso. Drawn to Life é um jogo. Mano, a única coisa que tem também que é da hora na televisão, pra caralho, e eu só não assisti mais porque repete muito e eu não tenho saco de ficar pegando horário assim. Mas eu tentei baixar uma vez, é aquele. Como que é aquele lá do Pawn Stars? Pawn Stars é muito bom, cara. Como que é em português? Eu vou procurar aqui, rapidão. Puta merda, cara. É os caras que eles têm em loja de penhora. Isso. Muito bom isso. Ah, o que o cara quer vender o bagulho por 500 dólares aí vende por, tipo, por 10. 100. Trato feito, é muito bom, cara. Tipo, é muito bom. Trato feito era muito da hora mesmo. Genuinamente da hora. Tem um monte de meme assim, forçando a barra, falando que é da hora. Mas o bagulho é da hora mesmo, cara. É muito bacana tipo, assistir. Se eu trouxe aqui um rádio, eu vou chamar meu amigo especialista em rádios pra dar uma olhada no seu rádio. É muito bom quando chega, porque eu acho que eu consigo pelo menos 5 mil dólares nisso aqui. Até que tem que ser dublado, né? Tem aquela dublagem muito boa da Discovery. Aí o cara olha, isso aqui vale 10 reais. É isso que eu falo. Eu não posso pagar mais que isso, amigão. Foi mal. Eu baixei e não assisti em inglês. Eu não mas lembro a, se. A dublagem da Discovery é sensacional também, tá ligado? Não, então, é muito se... bom, velho. Eu não lembro se foi um episódio. Eu acho que era do Trato Feito, que é uma mulher. Ou era um cara? Eu não lembro. Que ela, que, tipo, tinha um livro que ela achava que era de pele de pessoa, tá ligado? Pele humana. Aqueles livros, tipo, borrado com pele humana. Aí vai lá e foi no laboratório e tudo mais. E tipo, não, é pele de porco. Tipo, ela ficou muito triste. Tá ligado? O livro passou de valer, tipo, milhões de dólares pra 5 dólares. Outro que é bom também no Discovery. Cara, Discovery, se você quiser assistir drogado, o chapado é muito bom. Acho que é History Channel que passa. É History, é o History. Do que History que tem também o... aquele que os caras tem aquelas garagens, que é um monte de garagem uma do lado da outra, que se aluga. E aí, tipo, quando alguém não paga, abre lá pra leiloar o bagulho. Como que é o nome dessa porra desse episódio? Ah, isso aí eu já não conheço. Eles abrem a garagem pra leiloar a garagem. Aí fica os caras disputando quem vai comprar a garagem. E aí, tipo, só que você não pode entrar na garagem. Você tem que olhar de fora, assim, da garagem e ver. É tipo um estoque, assim. Tipo, você tem que olhar de fora do estoque, assim, e ver o que e tem meio dentro. Meio que adivinhar qual que tem os mais da hora. Assim. É, e isso é um negócio que acontece. É, lógico que é falso. Tudo é falso, essa merda. O cara Roger. Esperança, isso, basicamente. É, o bagulho é você acreditar. O da hora é você acreditar que é verdade. Se você, não, se você for com. É que nem você ir no mágico e falar assim, pô, o cara tá. Você não é magia de verdade. O cara tá. Dá um tudo truque. Tudo truque. Não, você acredita que é de verdade e fala, porra, o cara achou uma estátua da Renascença ali na garagem, velho. Deu 20 mil dólares. Quem dá mais? Quem dá mais? É esse aí, cara. Quem dá mais? Esse é sensacional. Quem dá mais é muito bom. O Tueiro falou do Mythbusters. Mythbusters era bem a fuder. Mythbusters acabou, eu né? Bem painha. Ah, eu gostava bastante. Acabou mês passado. Falou ali o X-Mark. Era bom, eu gostava também. X-Mark. Eu gostava bastante, velho. Também era bem. Era divertido. Claro que não, velho, mas esforço mais. Mas quanto mais força, é melhor. Tipo, troca de casais. Troca de casais é uma mentira violenta, cara. Tá ligado? E você gosta aquele muito, de assim. Troca de família também. Troca de família. Que troca de casais que eu falo. Que a mãe vai na casa da outra mãe. Manja isso? Nossa, sim! Troca de esposas. Troca de esposas, pô, isso. Assim, não é? E aí, tipo, geralmente é uma mãe que é roqueira e aí é outra mãe que é patricinha. E aí a mãe que é roqueira vai na casa da patricinha, em vez de ficar de boa lá e passar os dias, ela fica tocando terror. Nossa, você tem que escutar rock. Aí, tipo, agora eu vou botar um pôster do Slayer aqui na parede. É um negócio que é muito mentira, cara, que não aconteceria na vida real, mas você fala, vai, muito bom, cara, eu quero isso, tá ligado? A MTV tem um meio parecido com isso aqui, chamado Adotada. Tipo, então, que a mina... Mas Adotada é legal, Adotada é bacana. Acha? Acho. Não sei, eu vi um pedaço de episódio uma vez e falei, puta. É bacana. Fazendo a minha vida. Eu sei. É bem bacana, juro. E tem tudo no YouTube, da MTV mesmo, passou pro YouTube. É bem eu queria muito ver um reality show, tipo. Pode ser meio documentário, pode ser meio reality show, sei lá. De equipe de corrida, tá ligado? Tipo, os caras assim nos bastidores da equipe ou da MotoGP ou da Fórmula 1 ou qualquer coisa assim. Que é uma parada muito maneira aí. Deve ter documentário. Documentário deve, mas tipo, não em seriado, assim, tá ligado? Mas não é um negócio rentável. Ah, não sei, no Discovery Turbo certamente alguém ia assistir. Discovery Turbo? Existe o Discovery Turbo. Cara. Existe um Discovery Turbo? Existe. Que beleza. Viu? Sabe o que você deveria fazer, viado? Eu tenho 5, 6 anos aqui. Eu não tenho TV a cabo faz muito tempo. Cria isso aí, eu não vejo, eu sinto. Falar pra você que eu sinto falta de TV assim, de setar. Eu também sinto um pouco. Era você legal. Ver porque a porra que tá passando. Eu acho que o Netflix devia ter um modo random, assim, pra simular a TV. Pra você. Põe mó random. Ele põe assim o filme no meio já, começado. Você... Aí você, puta que pariu, eu peguei o filme começado de novo. E ele podia ter uma IA ainda pra pegar aquele filme sempre começado, só pra você ficar com aquela ilusão assim. Porra, de novo esse filme, mas já tá começado. Mas tudo bem, vamos ver aqui. Nunca pego o início de filme. Sempre tinha isso na época. Sempre tem aquele filme que você nunca viu o início, mas sempre pegava no meio já, mas você via assim mesmo. Lago Azul, eu nunca vi isso. Mas quando passar de novo, eu vejo do início aqui, eu vou pegar, eu vejo do início, eu não conseguia. Porque... Acho que faz falta pro Netflix. Com certeza. É um feature exclusivo random, do assim. Telecine, assim, né? Você põe, se é um episódio de Friends, lá, qualquer um aleatório, assim, no meio, assim, você... Ah, beleza, vamos ver aqui, né? Dá pra fazer mesmo? Quando o Afro nasceu, ainda passava Lago Azul no SBT, cara? Claro, né? Até hoje deve passar a Lagoa Azul. Acho que não passa mais. Acho que não passa mais. Né? Cara, duas coisas que era muito sensacional era Lagoa Azul e tinha um filme do Tarzan que passava no SBT que mostrava a peitola da mulherada uma da tarde, assim. Era muito bom, cara. Tipo, no final, a Jane era muito gostosa. Era muito gostosa, Jane. Mas sim, muito gostosa. Aí ela ficava com o Tarzan e ela ficava vivendo lá com o Tarzan, cara. Aí ela ficava só castetona de fora uns 10 minutos, cara. Que... Mas o Lago Azul era na Globo, gente. Hã? Falou SBT, o Lago Azul era na Globo. Ah, o Lago Azul era na... Não, acho que tinha no SBT um Lago Azul. Não tenho pode certeza, ser, né? Qualquer passava nos dois, tem dois Lago Azul. Porque tem vários Lago Azul. Tinha um Lago Azul que era... O Lago Azul primeiro, acho que era mais emotivo e tal. Aí depois tinha um outro Lago Azul que era com a menininha com mais peitinho já. Que acho que ela devia ser maior de idade, porque ela tinha peitinho de verdade. Não, mas no Lago Azul eles ficavam adultos, cara, no final. No final. Eu perguntava, você era vivo quando a princesa Diana morreu? Era. Claro que era. Foi o que? 98, gente? Pois é. Não sou tão morto assim, caralho. Ô, Afro, você era vivo quando a senhora morreu? Sim. Você era vivo quando... Pensa alguém que morreu em... Quantos anos você tinha no Senna? Caiu a. No Senna eu tinha 2 anos, 2, 3 anos. Gracinha, né? Nem sentiu nada. Você já viu a. Você já viu a. Você já viu a Xuxa fora da Globo? Oi? Antes dela mudar agora, você já tinha visto a Xuxa fora da Globo? Não. Ah, então. Aí. A Angélica também era da Manchete. Pô, mas eu cara. Não vi. Pia Manchete. Você não viu? Lógico que viu. Você também viu da a Xuxa na Globo. Eu não peguei, peguei a Manchete também. Caralho. Eu era vivo, mas eu não peguei de assistir assim a Manchete. Você já assistiu o programa da Mara Maravilha? Boa pergunta. Eliana no SBT antes de ir pra Record. Sim, não. Tinha o Melocotão. Hora do Capeta no SBT. Não. Nossa, Hora do Capeta. Hã? É, na Hora do Capeta mesmo. Hora do Capeta era o programa do Sérgio Malandro, cara. Ah, tá, sim, viu? Não, mano. Essa eu não assistia. Porra, o cara tem a moral de nos anos 80, 90, fazer um programa chamado Hora do Capeta, velho. E colocar de manhã. E os pais deixavam assistir, velho. O cara é a melhor pessoa do universo, velho. Hora do Capeta. Só que o Sérgio Malandro fazia um programa infantil, você tá nisso hoje. Só que ele escrevia tudo junto, assim, Hora do Capeta, era assim. Perguntava, você chorou. Era a Hora do Capeta, isso. Sim, eu curtia muito os Mamonas quando era, tipo, criancinha. Eu fiquei bem triste. Mas uma quando criança degenerada, né? Tipo, falando de suruba, assim. Eu não entendia nada, né, velho? Então não fazia muita diferença. Acho que ninguém entendia, eu não sabia o que era uma suruba até ouvir aquilo. Eu não sabia o que era nada. Depois eles me explicaram, mas. Ah, então, eu lembro muito bem que eu já não gostava de Mamonas Assassinas. Eu era uma criança que não gostava de Mamonas Assassinas. Eu gostava. Mas aí eu não gostava de Mamonas Assassinas. Aí um dia nós estávamos numa festa de aniversário. E eu também era criança suficiente nessa época, não sabia o que era suruba. Aí um dia chegou um cara e ele era mais velho, tinha tipo assim, uns 4 anos a mais, assim. Aí a gente falou assim: nossa, o que é suruba, né? Daí ele falou assim: ah, vou contar pra vocês. Aí ele falou assim: é um lugar, vai um monte de homem e mulher, assim, fica transando um pros outros, de boa, assim. Aí a gente, pô, não namora nem nada? Não, só transando. Caralho, transa de todo jeito. Aí a gente ficou tipo assim, chocado, tá ligado? Tipo, porra, velho. Não tô acreditando. Eu fiquei chocado que existia isso numa música, tá ligado? Tipo, suruba, cara, é isso então? Porra, que absurdo. Nessa época você era da igreja, né? É, era. Tinha o quê? 11 anos. 11 anos. Eu tava pensando agora os filmes que passavam quando era pequeno. O que passava muito era Beethoven. E eu lembro que passava muito aquele dos bebês gênios também. Que bebês gênios? Que merda de filme. Que bebês gêmeos, malandro. Era um que os bebês falavam. Não manjo, cara. Eu acho que é bebês gêmeos. Era muito ruim. Olha quem está falando. Dois, então, pode ser. Esse é outro. Esse ainda era bom. Eu não sei se eu era tão mova nessa dos bebês, mas Beethoven, sim. Qual que era a história do Olha quem está falando? O Nenê falava mesmo? Não lembro. É, os bebês falavam. Não, no Olha Quem Está Falando. Não, Olha Quem Está Falando, não. Ele só fazia a voz dele, tipo a consciência dele, sei lá. Mas todo mundo achava muito bonitinho, porque era o bebê falando, o bebê tem noção. Ah, não, a moral era que era vários, não era um bebê falando, era vários bebês falando, assim. Era uma... Não, ele pegou a moda do Olha Quem Está Falando, não, vamos evoluir esse conceito. É, botar vários bebês ao mesmo tempo. Mano, o negócio é que, assim, eu curtia pra caralho quando era moleque, mas assim, era pra caralho. Eu achava, tipo, o melhor filme da minha vida, assim. Mentira, porque tinha outros que eu preferia mais. Mas eu achava um filme sensacional. É. Aquele. Que querida, quem encolheu as crianças? Ah, isso era muito bom. Eu achava. Esse eu nunca cheguei a ver. Nossa, cara, eu achava muito sensacional. E aí, quando eu fiquei adulto, eu fui cagado de assistir essa merda de novo, tá ligado? Que erro, gigantesco. Era. Mas é pra público-alvo, era. Então funcionou o filme, então. Era a hora que encolheu as crianças. Querida, encolher as crianças. Querida, encolher as crianças. Querida, encolher a gente. E depois, tipo, querida, encolher a gente? É, tem um que encolher. Eu acho dois, que essa pô. É a sequência, deve ser. É a sequência. A sequência, ele aumenta o bebê. Não, esse é o 3. Que eu não lembro o meu nome. É, esse é o 3. O 2, eles ficam pequenos e ficam na casa pequenos. Era querido, com o Rick. Querido, estiquei o bebê. Querido, estiquei o bebê. É, isso. Como é o nome em inglês disso, gente? Cara, até hoje, eu não sei se vocês conseguem me ajudar. Tinha um filme que eu lembro de ter visto uma vez. Eu não sei se eu sonhei ou não. Caralho, sonhei. Mas era tipo de uma menininha que. Eu não sei qual era a moral do filme, mas era uma menininha que ela era meio demoníaca, assim. Ela tinha uns poderes. E ela tem uma hora que ela tá numa casa e tipo, ela transporta uma mulher, uma guria pra uma TV. E aí, tipo, uma... Guria... Não, não é poltergeist isso não, né? Não. Não era TV, tipo, sei lá. Não, mas é tipo, transforma tipo pra um lá, pra um desenho animado na TV, e a guria só se pode dentro da TV, um negocinho. Eu não me lembro o filme. Era um guria de cabelo preto. Era... Alguém vai saber aí. Não era filme de terror, assim, tipo. Matilda. Era filme de Sessão da Tarde. É Matilda? Se pá, era. Matilda. Ah, enfim, galera, já deu nosso tempo hoje. Eu sei que isso que é gostoso quando o podcast não deveria acabar agora, mas aí dá um gás pra daqui 2 semanas a gente voltar. Após o Tiradentes, com muito mais assunto, que não vai ser esse, provavelmente. Na volta do Tiradentes vai ser um podcast só de MotoGP. Calma, plot twist, não é Matilda. É Matilda. Deve ser Matilda, deve ser sim, deve ser sim. Tá, vamos terminar falando qual que é o seu filme favorito de criança, Tuba. Sei lá, Procurando Nemo. Não, mas quando eu era criança. Quando você era criança, cara. Não era tão criança assim, né, velho? Filme, não, filme que tem criança, eu gosto muito de O Chamado. Não, de quando você era criança. Ah. Putz. Rei Leão, sei lá. Rei Leão, putz. Não, tinha algum filme. Não era filme, mas tipo, eu assistia com muita frequência, que eu tinha um VHS assim em casa. Era um episódio do desenho do Mickey, que era tipo o trailer do Mickey. Ele tinha um cara do caralho. Não, mas assim. Filme, eu queria filme. Filme com atores. Filme. Você não assistia essas porra? Ah, assistia, sei lá, acho que... Eu gostava muito de Rock 4. Rock 4, com a cara criança. Eu gostava muito de Rock 4, era histérico, assim, adorava. E você, Afro? Qual que eu gostava muito? Eu gostava do Toy Story. Olha o Afro, ator, cara. Era criança no Toy Story, véi. Eu era. Já comia muita mulher no Toy Story, já, véi. Filme com ator... Eu não gostava de filme com ator quando era criança. Eu gostava de animes, né, Afro? Eu gostava, exatamente. E você, Tuba, qual que era o seu favorito? Eu não sei favorito, eu gostava de Tartaruga Ninja bastante. Oh, Tartaruga Ninja, pode crer. Pode crer. O meu fantasmas também. O meu favorito era o Fantasma Divertido disparado, assim. Não tinha nem comparação. Eu gostava muito do primeiro Batman também. Convenção das Bruxas me dava medo, velho. Quando eu era pequeno, assim. É, era da hora. Era meio medonho mesmo. Era bem medonho. Bom, senhoras e senhores, peraí, eu lembrei de um agora que é massa também de Sessão da Tarde, era aquele... Os Três Ninjas Kids. Nossa, assim. Sim, esse era que bom. Horrível. Go Ninja, Go Ninja, Go! Go não, Ninja... Esse é Tartaruga Ninja. Ah, é? Tinha uma musiquinha dos Três Ninjas também, cara. Eu não sei, eu sei que era tipo três criancinhas, assim, que saiam jogava... metendo porrada numa organização de ninjas. Assim, e ele jogava com Game Genie, né, cara? Você lembra disso? Ele tinha um Game Genie, não. É o Game Genie, né, que ele tinha. Como que é o nome daquele... Cara. Daquele portátil da Sega, é esse o nome mesmo? Game Gear. Game Gear. Game Gear. Ele jogava no Game Gear, cara. Game Genie era Game Shark, cara. Era muito bom. É, Game é isso. Verdade. Agora acabou. Obrigado, gente. Ok. Beijo a todos. Tchau. Tchau, boa noite. Ah, um beijo pra vocês. Deixa eu mutar vocês que eu esqueci de mutar de novo. Eu não sei se era Matilda, não. Eu tô procurando aqui. O próximo filme do Tartaruga Ninjas vai ser do caralho, anotem.